gozei de boa vida. Tinha até meu bangalô, cobertor, comida, roupa lavada. A vida veio e me levou. Fui eu mesmo alforriado pela mão do imperador. Tive terra, arado, cavalo e brida. A vida veio e me levou. Hoje é dia de visita, vem aí meu grande amor. Ela vem toda de brinco, vem todo domingo, tem cheiro de flor. Quem me vê vê nem bagaço do que viu quem me enfrentou. Campeão do mundo em queda de braço, vida veio e me levou. Vi jornal, bule, prefácio que aprendi sem professor. Frequentei palácio sem fazer feio, vida veio. Acho que fui deputado.